Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor. Que o pose malvadão foi ele que convocou. Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor. Compromisso é com a minha placa, o RW confirmou. Se quer cair com o popô, novinha, então cai, já que você duvidou.